Pelé no gambé, vou na fé outra vez. Tô sempre no corre, nunca no xadrez. No pique chinês com vocês, só mostrão. É só de ladrão aquele, hoje eu sei. Cola no bonde do rap pesado. Acril tá na casa tremendo, barraco fechado com bandido no disparo do gatilho. Não pode é dar milho, senão vai ser cobrado. Coxinha nem vemos, Moscou já sumi. Irei na pracinha, desci e subi. É beco, viela, é a fuga, neguinho. Vários aqui morreram assim. Se pega na quebra, esculacha a favela. Dá tapa na cara e bicuda na perna, sai dessa seu verme, comédia, meu ódio só cresce, meu sangue não gela. Cuidado, cuidado, é o aviso chegado. Robô maquinado, tá solto no asfalto. Sarra, luzinha, pisca as baratinhas. Se mosca na mira, vai ser baleado. Olé de Pelé, zagueiro nem vê. Acriu seleção, salve pros bebê. Querem ser campeão, mas tem que merecer. Tô livre na área, o gol vou meter. Olha o gol. Olé, a bora tá na quina, moleque vira Pelé. E se pegar não dá nada, já foi. É só atividade, já dispensaram os tchois. Correria, deu de pivete, relatando minha vida na porra do rap. Revolta, gostou, mas nunca pagou. Porque na minha vida eu tenho amor. Seja onde for, respeito, humildade, cultivando amor. Antes que for tarde, Jesus que chorou, sentiu sua dor. Na periferia só de rancor. Sempre foi assim, sempre será. Cê freia na curva pra não capotar. Ganância demais. Tira sua paz, mas escorreria tá correndo atrás. Um salve quem já e descansa em paz. Porque nessa guerra já lutou demais. Quem ficou pra trás vai sofrer demais. Levanta a cabeça, fraqueja jamais. Aqui é Goiás, o bonde sagaz. Aqui tá na fita mostrando o que faz. Aqui é Goiás, o bonde sagaz. Aqui tá na fita mostrando o que faz. Olé na avenida, olé na esquina, olé na matina, é som de perife. Então sente a brisa, dá um, dois e pisca. Se os homens passar, pessoal no supir. Bom tempo, céu azul, de rolê com altos tru. O time formou na sul, no centro do Serra. Do atacante do rap, bolado e pesado. Altos tru, altos mano, que foi de embalo. Calibre pesado, fuga acelerado. Quanto já se foi, que deu boi pros fardado. A crew chega junto no rap, moleque. Seguindo, acompanhando o Bumbi, o Kleber. A City, o clã, só truta, talibã. Rolê na madrugada, até de manhã. Os mano, as mina, o frevo predomina. Na rua, chacina, moto. Toca assassina que sai na madruga, viseira escura. Um tiro na nuca e sumiu na neblina. Meu time, meu bonde, chega só guerreiro a mil na missão. Então cê sai do meio, a batida é pesada e ela te atropela. Trepidou, ramelou, foi rezar na capela.